se mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim.